Jorge Mazonion V. Jorge Mazonion V. Eu gosto de você também. Eu gosto de você também. Jorge Mazonion V. Jorge Mazonion V. Você é meu amigo também. Eu gosto de você também. Eu tô com sono agora.